Milênio fazendo barulho nas ruas de. Ruas de PHB, nas ruas de PHB, nas ruas de PHB, nas ruas de PHB, ruas de PHB, nas ruas de PHB, nas ruas de PHB. Pera. Eu menor de 15 com seu sem bicho na casa do Dish, as jovem eras. Eu não sei, você pode ficar de exemplo, hoje sou exemplo pra várias galera. Rimando igual louco, até ficar rouco, vai tampar rouco, leva de forma séria. Hoje me produzo, me divulgo, tá maluco, tem meu nome 6 vezes nessa ficha técnica. Tá de brincadeira, não, cê tá de brincadeira. Cê quer derrubar o GK, mas ele é bom de capoeira. Biel e eu no CS, desbanca tua banca inteira. Então olha na minha cara, acha que eu tô de brincadeira, vai. Melhor não jogar dominó com meu pai. Eu no Nasc jogando sinuca com o Yokai. Então vai, vai, falso pra casa do carai. Quer resolver, vem na batalha ou no ringue do Muay Thai. Conheci um menor cheio de vontade chamado Hugo. Conheci um gênio compreendido chamado Igor. Pode até procurar que essa merda não tem sentido. Cê não escuta o que eu falo e quer entender o que eu digo. Hoje eu tô igual Mariano, doido pra arrumar uma briga. Se juntar eu e os meus mano, pode sair da partida. Se eu não cuido nem da minha, tô nem aí pra tua vida. E todo mundo sabe qual que é o destino de quem duvida. Nós zumba do Pereira com violão e um brega. Na casa da mãe Joana com as véi e uma seresta. No bingo ganhando tudo, é só tá na mesa certa. Com a paciência do Márcio na van com a porta aberta. Meu medo de perder morreu há tempos atrás. Igual a carteira do preto foi no volta nunca mais. Já liguei pra competição, eu nem tenho concorrente mais. Enfia teu ego no rabo, faz favor e me deixa em paz. E daí que ele é forte, ele tem os peitos de ferro. Tem meu parceiro Gaguinho e eu garanto que não erro. Tipo escapa da fila do toureiro é difícil. De tanto lançar pedrada, agora segura o míssil. Ruas de PHB, nas ruas de PHB, nas ruas de PHB, nas ruas de PHB. Ruas de PHB, nas ruas de PHB, nas ruas de PHB, nas ruas de PHB. Ruas de PHB, nas ruas de PHB, nas ruas de PHB, nas ruas de PHB. Ruas de PHB, nas ruas de PHB, nas ruas de PHB, nas ruas de PHB.